A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Novo Pop Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo 3D. Nosso amigo John Bob, Jabelense, tá aqui com a gente também, recordando. Obrigado, meu irmão. Bora recordar. Deixa o Neneco, dá um chega aí, meu irmão. Dá um chega aqui com o promoter. Aqui atrás da nosso comando, tem jeito, tá, Neneco? Dani, lá do Feijo Alto, aqui com a gente, bora, Dani! Toda ternura que eu procurei, só ao seu lado, futuro vereador, eu encontrei. Fique comigo até o fim. Atenção, Luiz, já chega, Luiz! Quero ter sempre você aqui. Saudade. Barulho, o Pop Saudade da área. Bora, senhor! Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Meu pequenino amor, sinto falta do teu beijo. Nosso amigo Batistão, velho! Tá aqui com a gente também, Batista. Mata meu desejo. Desejo de te abraçar, te carregar no colo, te fazer carinho, de olhar nos teus olhos. Olha com a gente também os velhos do asfalto, hoje recordando ao som do Pop Saudade, obrigado. Eu vivo contando as horas contigo. Bora, Ari, é da sua grande amor, meu irmão. Estarei te esperando, pois o que importa é o que vem do coração. Pop Saudade 3D, fazendo show pra família. Meu casal, baby show, o maior valor. Tô de volta aqui no Pop Saudade. Sempre serão bem recebidos, pode ser, olha. A máquina do tempo. Pop Saudade. Meu amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. Atenção, Luiz, gerente Luiz. Não, chega aqui o Lindolfo, da casa de show Lindolfo. Sinto falta. Atrás do comando aqui, meu filho, rapidão. Vem depressa, vem. Mata meu Deus. 3D. Desejo de te abraçar, te carregar no colo. Te fazer carinho, de olhar nos teus olhos. E bem baixinho falar da minha paixão. Parabenizar também, gente, a nossa amiga Mara. Que hoje está no berço, recordando, Mara, obrigado. Papai do céu te abençoe, tá bom? Felicidades. Pop Saudade. E aí, meu irmão? Quero saber de uma vez, se adianta, meu Deus, esperar alguém que um dia se foi me fazendo chorar. Solo Bob. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só Pop Saudade 3D, 3D. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Diga, eu só quero saber se esse amor vai voltar. Diga, meu Deus, não quero morrer de esperar. Daqui a pouquinho, Pop Saudade na Via Show. E você é o nosso convidado, né, gente? Eu quero convidar todo mundo. Próximo sábado, aniversário da empresa Pop. Claro, Pop Saudade não pode ficar de fora. Pop Saudade, Pop Som, Super Pop Live. Mauro Som 3D. O ingresso, gente, é R$10 a festa toda. E toda a renda será convertida em alimentos. Tá bom? 31 anos da empresa Pop vai ser no Palmeiraço essa festa. Vamos lá. No sábado, dia 15. Aí, dia 16, casa de show Dino na Terra Firme. Já me cansei de sofrer por alguém que eu preciso encontrar. Agora só quero saber, por favor. Um covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Diga se foi bom eu ficar sem ninguém, sem amar. Diga se valeu a pena eu me guardar. Eita, família Cardoso, família Cafézal, foi vez com a gente. Sempre quando a gente pinta para essas Joanas, as meninas marcam pra gente. E a matriarca aí, Dona Rosa, do maior valor. Olha o Júnior do Taé Suí, tá comigo. Olha o Júnior. Aqueles casais que adoram brigar no relacionamento. Na verdade, gente, as brigas são comuns. Mas o mais importante é reconciliação. Tudo que eu sei dizer, o que sinto por você, é muito mais que amor. Paixão, desejo, loucura. Pop Saudade. Mistura, mistura que deu certo. 3D. Pop. Pop. Dizer porque te quero assim é falar também do teu amor. O meu casal viajante. Senti falta sexta-feira em Corujá. Bora, Carlinho, bora, Dilena. Eu sou de verão. E o pai envenenado. Água meu ar. Edilene e Carlinho, só de boa, no Pop Saudade. O irmão do Carlinho tá na área também, o seu grande amor. Forte abraço aí, meu irmão. Saudade. Minha amiga de Irlene, de São Isabel, era sua amiga de boa. Vamos lá, de Irlene. Nosso amigo Bebê, das Cerâmicas, lá de Itacajós. Vamos lá. Pop Saudade. A gente às vezes discute, como todo casal normal, mas sempre faz as pazes. Não existe casal perfeito, a gente sabe que tem defeitos, defeitos superáveis. Dizer por que te quero assim é falar também do teu amor. E as coisas que temos em comum nem dá pra enumerar. Meu sol de verão, minha água, meu ar. Amiga Mara, tá no beijo, Mara Mara. No sertão, eu nasci pra te amar. Pop Saudade. Meu sol de verão, minha água. Amigo Debinho, tá na área. Eu nasci pra te amar. Eu sou de ver. Para dar um abraço aí aos irmãos, o Ari e o Anderson. É do pra A, meu irmão. Aí, Berubão. E Berubão de água aí pro Covarde. Põe na conta do patrão. Alô, Beleco. Neneco, hein? Só queria ter você pra mim. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Como você é, não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você pra minha mulher. Eu sei da vida. Casal Beni Show! Duvido hoje via show, duvido, olha. Que você amou. Bora! Pra sobreviver. Bora, via show! Daqui a pouquinho! Nada me importa, eu já lhe amei. Pop Saudade. Tudo isso eu sei. 3D. Show, os dançarinos do Pop Saudade 3D. E ser muito feliz. Quero parabenizar também, gente, um dos nossos colaboradores aqui no Pop Saudade, o nosso amigo Orlando Rado, que hoje está no berço. Parabéns, Rato! Felicidade pra você, meu irmão, é nossa vida. Queria estar contigo. Ele, o DJ Rola. Eu consigo ser feliz e fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser muito nosso amigo Adilo, famoso corpo de sorvete, olha. Pop Saudade. A gente amava jovem guarda e dançava iê, iê, iê. Pop Saudade. A saia cada vez mais linda subia a minha atenção. Agora sim, já avisamos, gente, já tem a primeira parte da festa de hoje. Corre e pega o teu. Alô, Bilu, vem te embora, meu irmão. Céu que eu prometi, eu vou te dar. Tá na hora de bater as fotos da família Salgado, mano. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei. Pop Saudade 3D. Saudade, daqui a pouquinho, Via Show. Começando 5 da tarde e até 7 da noite, ninguém paga ingresso. O show do Bob Bordar, vamos lá! Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul. E o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade, a super máquina do tempo. 3D. Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi, eu vou te dar. Recordando! Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. 3D. O céu que eu prometi. Pop, pop, saudade hoje do estilo de Carabaru. E a festa vai até 3 da manhã. É pop, é 3D. Corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o banco da areia macia. Bora, Anne, é no seu grande amor. Aquele nosso amor de verão ainda continua. Amigo Júlio do Taia Suí, bora Júlio! Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Bora o Manel, a edição Domingos do Capim tá com a gente. Um abraço, meu irmão. De novo, pra continuar o que eu sonhei. Teu corpo ao sol, nosso banho de cachoeira, amor na beira do rio, embaixo do céu de anil e sobre o branco da areia macia. Aquele nosso amor de... Para segunda-feira aí no Ponte do Açaí, desde Gonçalves. E o cantor Ademir detonando, tá, gente? Seu nosso convidado. Tudo aquilo que sonhei de amor com você realizei. Bora recordar. Só espero te encontrar de novo pra continuar. We'll be right back. desagradável. Eu aqui de frente com você, nessa festa de amigos, todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra Pop Saudade? E no meio da dança você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu nosso amor, numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito amigo Vone, aí do Feijoal, nosso futuro vereador aqui na área. Pra ser forte, bora, Vone! O nosso caso de amor. Para quem quiser botar sua foto aí no telão, gente. Aqui é o som da humildade, Pop Saudade. É só chegar com a nossa produção aí e passar, tá, mano? Na moral, pode chegar lá. Olha o Guga, Guga. Aí do Sister Saldi. Eu aqui de frente. Da Carreta. Gilvan Saldi. Tá aqui com a gente também, obrigado, hein, meu irmão. Todos dançando pra valer. E que tal se a gente se entrosasse pra dançar? E no meio da dança você deixasse eu lhe beijar. E foi assim que renasceu nosso amor, numa festa de amigos, onde a gente dançou. E entre abraços e beijos, muito papo rolou. E voltou a ser forte. Pobre saudade, Chino de Garaparu aqui no Veras. E a família recordando. E foi assim. Pobre saudade. Que nasceu nosso amor, numa festa de amigos, onde a gente dançou. Pop saudade, mudando de ritmo e mudando também as batidas do seu coração. Bora, minha produção, põe do 14, que eu quero ver só os caras que são bons de perna aqui, meu irmão, fazer o caqueado gostoso. Epa, Idegua! Deixa eu chamar o meu casal, Beni Show, o casal que eu tenho carinho, respeito muito grande. E essa galera realmente arrebenta na dança. Só daqui do Pop Saudade, eles estão de volta aqui com a gente, sempre serão bem recebidos. Casal Beni Show, é hora do show! Casal BN Show, os dançarinos do Pop Saudade 3D. Tá na hora do caqueado, caqueado, caqueado, caqueado! Cadê o DJ? Cadê ele? Alô, DJ! E o DJ? Rola, rola! Assim, ó. Pop na lambada. Pop na lambada. Tem um coroa que tá arrebentando aqui, não para não, coroa. Ele dança, hein, meu irmão. Quero ver, vai. Isso quer viver a vida, hein, meu irmão. Vai pra cima, vai pra cima. E ó. One way. E produção, joga as luzes aí em cima do casal Benny Show. Porque tá na hora do show. Adranino, high-tech do Facebook, tá curtindo? Exactly. feliz de receber esse casal de volta aqui do Pop Saudade. Eu tenho certeza que é uma volta triunfal aí. Igual a gente tem um carinho e um respeito muito grande. Paulinho Boa de volta aqui no Pop Saudade. Agora sob nova direção. Aí do meu amigo, camarada, vereador Leleco Promoção. Marcelo Cão, vem Marcelo! Bora fazer daqui a pouquinho, Marcelo, essa parada. Ei! Neguinho tá na área! Siga-lo, siga-lo, siga-lo! Casal Beni Show e do sorteio do Brega. Oye, nena, y si no lo bailaste. Casal Beni Show, os dançarinos do Pop Saudade 3D. Os potentes do Brega. Rosa, de Leira, de Leusa. Todas aqui com a gente. Amanecer bailando, amanecer gozando. Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Pop! Do casal Beni Show. Bora dançar agarradinho, bora. Pop Saudade. Pop Saudade. Pop Saudade. É a definição certa da sua recordação. Al di là dei limiti del mondo ci sei. fila de la vida, ci sei tu, al di là, ci sei tu. Recordando, na moral, vamos lá. Ao de lá delle cose più belle, amigo Júnior, aí do Taiá Suída, tá com a gente, Júnior, um abraço, meu irmão. Ci sei tu, ao de lá, ci sei tu. Pop Saudade. Bora, família Cardoso, aí no nosso telão. Nosso painel de alta definição aí, meu irmão. Quem quiser levar sua foto, pode levar aí para nossa produção, tá, gente? Aparelhagem é de vocês. Top! Você está no maior e melhor show de saudade do Pará. Amigo Maranhão, ele é a sua esposa, lá de Tacajós, olha. O Carlinho dois viaja, meu irmão. Ele já falou. Na magia do amor, vem, deixa o fogo. Olha o Carlinho e a Dilei, tá guardando energia. Naquele piso, pai d'égua lá da Via Show. Todo esse calor. Ele, irmão, aí do Feijo Alto, tá com a gente, o nosso futuro vereador, meu irmão. Toma conta de nós, sem saber. Sem se importar. Ai, da cerâmica fez a vida lá fora. Deixa a emoção esconder. Peguei do show, o homem do Cidade Furia. Filho do seu Carlos agora. Vem, sem ter pressa de ir embora. Top! Vem, sem ter medo do fim. 3D. Vem. Bora, Anne. Esse amor é do seu grande amor. Só bailando agora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, que esse amor não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber. Sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Deixa a paixão tomar conta de nós, sem saber. E a gente chama atenção da família Saudade, gente, que a partir de agora, o nosso parceiro Bilu vai começar a bater as fotos dos nossos seguidores, da galera que gosta, apareceu o nosso trabalho. Detalhe importante, tá, gente? Quem tiver de fuga do marido, e o marido que tiver dando S na mulher, não deixa bater, porque a gente vai postar na nossa página. Família Pop Saudade de Belém. Tá bom? A foto é de graça, você não paga nada. E vai ser postada no nosso Facebook, Família Pop Saudade. Aí você pode fazer o download, né? É só chamar ele que tá aqui do meu lado, Bilu. Tá bom, gente? É de graça, foto. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Sem ter pressa de saudade. Não posso entender por que você se foi sem adeus, sem beijar, como sempre fez, sem carinho, sem Deus, sem você. Preciso de você, procurei te esquecer, mas não consegui. Saudade. Você sabe que sem seu amor eu não posso viver. Bob, Bob saudade 3D. Quanto tempo esperei. Pelo já bater nas fotos, amei. Saudades eu sofri. Baixa aqui na família Cardoso, sabe, Lu? Daqui a pouquinho. Detalhe importante, gente! A festa hoje vai até 3 da manhã! Bora curtir o Pop Saudade! A saudade aqui, meu irmão! É querido show! Só me lembro o tempo do Ouro Negro! Pop! 3D! 3D! Sem carinho, sem Deus, sem você, não posso viver. Olha o Júlio do Daia Suí, já no Xelô. Alô, Júlio! Sofri, não queria te perder. Eu não sei viver no mundo sem amor. Volte pra mim. Só quero. Pop e saudade 3D. Mas ninguém poderá me fazer feliz. Pop! Pop! Pop! Até o negão do bombom já tá dançando, meu irmão. Sem carinho, sem Deus, sem você, eu não posso viver. Bora, neguinho, puxa uma mulher pra dançar, vai. Faz feliz em minha cama. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Quero você. Aí, Bilu, bate uma foto aí do casal Beni Show. Tá pelo fundo, tá, meu irmão? Diz pra mim que eu te deixo louca. Carlinha Tirene já tem coleção na página. Meu amor. Cada semana é uma, né? Um alô, casal viajante! Do Pop! Amor e loucura! Pop! Saudade! Amor e loucura, amor, amor! Oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura! Edilene e Carlinho! Só de boa no Pop Saudade! Amor, olha os irmãos, o Arengílio e também o Anderson. Um abraço a galera do bar aí, tá, meu irmão? A gente tá maior valor nesses dois, olha. Em sua mente. Bora ali, bora, Anderson! Sombra que se faz. Olha, a gente já tá acabando o CD da primeira parte, meu irmão. Corre, pega aqui o Assis CD. Que tinha 10, agora só tem 2. Ah, não, só tem 1 agora, gente. Corre aqui. Estamos gravando a segunda. Meu amor, quero você. saudade. É 3D. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Quando o homem dá valor na mulher, cara, ele fica assim pedindo pra ela, porque ele ama de verdade. Volte pra mim. Volta! Por favor, eu estou te esperando. Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Meu amor. Aí, garçom, pra me deixar um balde de cerveja. Aqui pro Domingueira, aqui do meu lado esquerdo, meu irmão. Se expande o amor, se transforma profundo. E sem você, só penso em morrer. Daqui a pouquinho, Via Show! Augusto Montenegro! Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção, sem saber o que vai ser de mim. Volte pra mim, por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando, mas por favor, volte pra mim. Aí, covarde! Aumentando o prazer de tanta pesada. Fala, meu amor! Vai, covarde! Machuca meu coração! Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou é chorando. Mas, por favor, volte pra mim. Volte pra mim. Ah! Gente, hoje domingo aqui tem o Búfalo do Marajó. Pra galera que dá valor na Tremendinha. Volte pra mim. Vamos lá, família! Não importa, eu sou mesmo assim. Mas por favor, volte pra mim. Ei, Nirlene! Bora, Nirlene. Minha loucura é uma coisa tão linda que explode por dentro de tanta emoção. Mirlene de Santa Isabel no Pop Saudade 3D. Neguinho, o dono negro tá na área. Olha o filho do seu garoto. Saudade. O amor é fogo e paixão que invade o meu coração, aumentando o prazer de tanta pesada. Olha o Robson e a Karine aqui com a gente. Esse casal a gente dá valor, tá, meu irmão? Por favor, eu estou te implorando. Tô mentindo, estou. Pop Saudade 3D. Saudade e um giro musical de recordações. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eita, que o salão tá bonito, meu irmão! Pra curtir a saudade. Se chegue pra perto e vem que dá certo, vem. Me fala baixo. Alô, família Saudade 3D. Vamos lá, família! Me olha. Amigo Amaral, Hightech. Tá aqui com a gente também, Amaral. Forte abraço. Vem. Vamos lá. Alô, Jaxixara, pra cá pro comando, olha. Alô, Jaxi! Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei, nunca mais vou querer. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Olha o Bilu batendo as fotos da gente. Só chamar ele que ele vai bater sua foto, é de graça. E a gente vai postar na nossa página Família Pop Saudade Belém. Detalhe importante, quem tiver de fuga, não deixe bater, tá, meu irmão? Já deu até separação aqui do Pop Saudade. O cara vem de fuga e dá bate e foto. É muita onda. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Pop Saudade. Pop, pop, pop, pop, pop. Saudade. Olha o Grécio do Rubi, amiga de Ivan, no festival. Tá só de boa também curtindo com a gente, hein? Saudade. O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco. De vontade de tocar a eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam. Bora de volta! É do Feijo Alto, tá com a gente, futuro vereador, São Jabel. Eu sou teu, você é minha. Pop Saudade, a primeira aparelhagem em formato 3D. Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Olha o Alex, a sua esposa, o Santos, o Nenê, também estão com a gente aqui para recordar. Dia e noite, noite e dia. Lá de Trindade, vira Trindade. Cantamos a poesia e entregar em tuas mãos. Aparece nas nuvens claras lá no céu. De noite quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto me entristeço. Amigo Fone, é da Cerâmica Feijoal, aqui com a gente, desde cedo recordando, né, meu irmão? Bora, Fone! Queria estar a tu, futuro vereador, contemplando teu semblante, 3D, e ficar eternamente dentro do teu coração. Atenção, Dani de Macabagino, dá um chega com o Neguinho! Negrito Negro. Noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. Saudade no pop, meu irmão. Hoje eu vou sair pra procurar você. Família Mesquita, tá aqui com a gente também no Pop 3G. Já já domingo via show, meu irmão. Pra fazer amor, só gosto com você. E a saudade aqui, meu irmão, vai até 3 da manhã. Só você, quem sabe, gastar o meu prazer. Tudo perde a graça, distante de você. Te amo demais. Alô, galera, gente, não chega aqui com o Neguinho. Vai! Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora desse adeus terminar. Se você quiser, me chama. Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Amigo Júnior do Daiaço e o Mano Júnior. Pra fazer amor, só gosto com você. Quero ver Dentinho, quero ver Pera, hein? Via show logo mais. Novo cenário. Te faz de doido, hein, gordo? O Cajal Viajante, Carrilho, Edilene. Eu falo. Está na hora desse adeus terminar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Me chama. Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo. Edivan e a Raida. Pop Saudade. Você quando está zangada é mesmo um perigo. Bora, cabeceiro, Antônio Gordo, tá com a gente também. Se alguma garota me olha, morre de ciúmes e já quer brigar. É o som do pobre. Meu amor, você me deixa louco. Faz um drama e briga por tão pouco. Vai embora, diz que é o sempre volta pra mim. Oh, oh, oh, meu amor, fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Nessa cama DJ Paulinho Boy. Você quando está zangada é mesmo um perigo em qualquer lugar. Se alguma garota... Mariel, também o Divã, o seu Jabel. Tá aqui com a gente, obrigado. Vamos lá. Briga, alô, Anie. Meu amor, era o seu grande amor. Já louco, faz um drama e briga por tão pouco. Aí, covarde! Agora diz que é o fim, mas sempre volta pra mim. Oh, oh, meu amor. Um abraço meu, DJ Bandeira, curtindo o Pop Saudade. Ele e seus primos lá de Vigia. Obrigado, Bandeira. Vamos lá, meu irmão. Por isso, o ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor, é gostoso quando a gente se ama. Nosso amor pega fogo, se inflama. Essa cama, Pop Saudade 3D. Apaga esse calor. Pop! Fale o que quiser que eu não ligo. Sempre vou te esperar no sorriso. O ciúme é culpa da paixão. Oh, oh, meu amor. Um abraço pra galera de Trindade, lá da Cabeceira. Hoje aqui curtindo o Pop Saudade. Lá de Vila Trindade. Tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só me resta recordar. Parece que... Edivone, é. Vamos lá, meu irmão. Você sorrindo feliz. Está tão distante e entre nós está tudo acabado. Mas você está tão distante e entre nós está tudo acabado. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia. Só me resta. Nossa amiga Rosana tá aqui com a gente também curtindo. Alô, Rosana! Por nada do mundo eu consigo te esquecer. Para o Vira, também a Suzy de Benevides aqui, recordando com o Bob Saudete. Nosso amigo Cirilo, o homem que mais beija no Facebook, meu irmão. Alô, Cirilo! Pop Saudade 3D. Você nunca imaginou que eu pudesse me deixar. Cantei a canção do amor. Para a família Cardoso, recordando, obrigado aí, meninas. E a sua matriarca, minha grande amiga, Dona Rosa. O eterno São Cardoso! Vai! Quero você numa transação de amor. Tanto fiz para você, meu dever te aproximar. Você disse não assim. Daqui a pouquinho a gente retorna numa sequência de arrocha pra quem tá falando. Vamos lá! Marcante! Acho que conhece o covarde. Sabe que a minha onda é saudade, meu irmão. Quero você no... coração de amor. Quando o salão não quebra, vou enfiando, vou enfiando. Quantas fantasias, vem dançar. Pop Saudade. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Junta teu corpo junto ao meu para amar. Hoje aqui vai até três da manhã. Cola teu rosto junto ao meu pra beijar. Junta teu corpo junto ao meu para amar. O Manel, o Tima Cabagino, tá com a gente, o Manel. É com o meu irmão de Rocha. Essa música tem endereço certo. É a cara do meu grande amigo Carrinho. Alô, Carrinho. Meu amor vem se mantendo apesar. Ele é de Lene. Ele dá maior valor nessa música, cara. É a cara do trem. Tanto tempo se fazendo um lado triste das paixões. Bora, bora, covarde. Foram folhas com outono, mas ficou o meu amor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Que me faz perder o sono, que me faz deitar com a dor. Pop Saudade 3D. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Os amigos da Vila de Mangiro, estou por aqui também curtindo o Pop Saudade. Nosso muito obrigado, gente. Sinta sua vontade. E então vou compensar tanto tempo assim, tristonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Por de novo vou amar, vou tentar de novo um sonho. Saudade 3D. Pop Saudade 3D. Porém nesta primavera quero renascer qual flores. Que depois. Amigo Ariel, homem dos flores. Alô, Ariel, um abraço covarde. E então vou compensar tanto tempo assim tristônio. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Vou de novo, vou amar, vou tentar de novo um sonho. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. E a cada minuto que passa me sinto morrendo. A saudade é tão grande e o meu amor bem maior. E a cada momento que passa me sinto tão só. Beijar, amor. Vem, vem, vem. Olha o barrão, tá com a gente, olha o barrão. Santo. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Vem, vem, soubesses como estou sofrendo tão longe assim. Eu garanto você voltaria correndo pra mim. Uma noite de saudade, aqui Pop Saudade. Esquece tudo e vem relembrar os bons tempos com Pop Saudade. Se soubesses o que sinto agora, como estou sofrendo. E a cada minuto que passa me sinto morrendo. A saudade é tão grande e o meu amor bem maior. E a cada momento que passa me sinto tão só. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. Precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Olha o Elcio Baiara aqui com a gente. Vamos lá. Os versos de um poema de amor que se acabou. Olha a Anne do telão, rapaz. É no seu grande amor. Dá de pop! Vem curtir a saudade 3D, vem! Pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar, pra não mais sofrer. Domingo, gente, tem Búfalo do Marajó aqui no Vera. A onda da Termingina, pra quem dá valor. Nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar, pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você. Essa é pernambucana, né, daqui? O quadro da parede eu vou tirar, pra não mais sofrer. Pop, pop, 3D. Olha o Jurandir da Santa Lúcia. É pela música linda, carece. Ao pôr do sol, eu vou te dizer. Bora, Amarelo! Amor, o homem da estrutura não pode morrer. Olha a cadeira. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu quis pra você. E então eu serei amor, o sereno, e o luar será você, ardente de paixão. Ai, amor, meu coração. E então eu serei amor. Achamos gravando a terceira parte da festa de hoje. Será? Mas já temos a primeira e a segunda, tá, gente? Aliás, somos a primeira, né, Cis? Estamos gravando a segunda. Vamos lá! Meu coração.